todos interesses, mas com interesses diferentes. A ti te interessa só cachê, a mim interessa a minha gente. Está na hora de assumir posturas e eu sempre fui do povo. Não dou a minha assinatura a quem me quer um rosto novo. Vejo-me ao espelho, de fones nos ouvidos e orgulho não ter caído no fato de fingir. Só comigo estou comprometido, sou genuíno. Só determino aquilo que opino e digo, e não dispo, mas sigo, a não ser que eu queira. E afirmo já que discrimino quem faz essa asneira. Vejo uma lista tão grande, as caras são tantas, almas mais vendidas que as putas que encontras no mantas. Sem a vaca não jantas, isso é sempre verdade, mas eu morro à fome quando tiver que vender a dignidade. Não me rendo, não recuo no terreno, não suspendo a luta pelo que pretendo. Não me vendo, só de mim é que dependo, não trago o feno, cuspe veneno. Não me rendo, não recuo no terreno, não suspendo a luta pelo que pretendo. Não me vendo, só de mim é que dependo, não trago o feno, cuspe veneno. A minha mente não censuro, não incubo, cenas são contas no escuro. Faço isto a meu jeito, com postura abraceito. Não há dinheiro que me compre, que me sai do peito. São décadas de confronto gozo, conflitos urbanos com a corda ao pescoço. Dá-me gozo, a postura dura, por atitude rua que me leva à loucura. O vibrar da coluna, sinto o cheiro da bruma e o reflexo da lua. Nesta rua da amargura, o andamento perdura. Este é o meu terreno, não me rendo, não me vendo, não sustento. Quem queira viver do meu talento, o legado está marcado. Este é o nosso fado, não nos deixe molhado. Lançamos perdigotes envenenados, nossos punhos estão cerrados. No fim temos dignidade, no fim temos dignidade. Não me rendo, não recuo no terreno, não suspendo a luta pelo que pretendo. Não me vendo, só de mim é que dependo, não trago o feno, cuspe veneno. Não me rendo, não recuo no terreno, não suspendo a luta pelo que pretendo. Não me vendo, só de mim é que dependo, não trago o feno, cuspe veneno. Não me vendo, não recuo no terreno, não suspendo a luta pelo que pretendo. Não me vendo, só de mim é que dependo, não trago o feno, cuspe veneno. Não me rendo, não recuo no terreno, não suspendo a luta pelo que pretendo. Não me vendo, só de mim é que dependo, não trago o feno, cuspe veneno.